Rádio Alerj. Comissões. A deputada Claise Maria, do PSD, foi reconduzida à presidência da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Rio nesta terça-feira, 6 de agosto. Licenciada anteriormente para assumir a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, Claise retoma os projetos da comissão, que preside há 2 anos, com uma audiência pública sobre a conservação das calçadas do Estado e o perigo que representam aos idosos. O nosso primeiro assunto da nossa audiência vai ser sobre as calçadas. Que houve aquele acidente com uma atriz famosa e nós vamos retomar que existem muitos idosos que não são famosos e que passaram pelo mesmo problema, estão passando. Então, nossa primeira audiência pública vai ser sobre o assunto das calçadas do Estado do Rio de Janeiro. A audiência pública deverá ser realizada na próxima semana. A vice-presidente da comissão é a deputada Graça Pereira, do PSD, e integram o colegiado os deputados Armando José, do PSB, e Andréia Bussato, do PDT. Reportagem Amanda Bastos.